Muito bom dia, boa noite, boa noite. Família para marcador e pasta lá. Voo 8116, livre pouso pistão na zero, vento calmo. Vento calmo, livre pouso, 8116. Salvador, muito bom dia, Delta 3520, sentido informação Delta, autorização Aracaju, se estiver disponível, então nós estamos. Tan 3520, cópia? Afirmativo. Tan 3520 para Aracaju, autorizado nível 190, da cola da pistola 0, com primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Controle Salvador 1, 19.8, aciona 5414, TAN 3520. Autorizado Aracaju nível 190, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, no perfil da Puca, transição Jamo, após Jamo voa Aracaju. O controle de 0198 e o transponder 5414, TAN 3520. Correto, chama para o de acionamento, TAN 3520. Chamará o TAN 3520. No 8 no 6, solo 0500, táxi livre via Alfa Juliette Gate 5. Alfa Juliette Gate 5, gol no 8 no 6. estacionamento, TAN 3520, posição 08. Autorizado, chame táxi, TAN 3520. Chamará táxi, TAN 3520. Para táxi, o TAN 3520 com 132 a bordo, 1h55 de voo, alterna Recife. TAN 3520, táxi via Pátio 1, Índia, Alfa. No ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10 no 1. Atualizado, táxi via Pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de espera, reportada pronto, TAN 3520.